ZYC 488. Rádio Câmara FM 96,9 MHz. A sintonia do cidadão. E agora, na Rádio Câmara, a música do dia. Apresentação, Luiz Cláudio Canuto. Ele foi produtor musical, foi um dos responsáveis pela carreira de Roberto Carlos, apresentou programa de televisão, era uma figura com declarações bastante polêmicas, foi compositor, foi colunista, jornalista, vereador no Rio de Janeiro e, além de tudo, um polemista. E ficou bastante conhecido pelas pessoas porque ele lia as notas da apuração das escolas de samba do Rio de Janeiro. Quem tem mais de 30 anos talvez se lembra da apuração, que ainda é transmitida pela televisão, e que ele dava nota assim, mais ou menos, ó. Estação Primeira de Mangueira, 10, nota 10. Era o estilo de Carlos Imperial. Quando a nota era 9, por exemplo, ele falava 9, nota 9. Ficou bem típico, bem característico. Alguns até imitam ele na apuração. Mas Carlos Imperial era muito mais que isso. Como eu falei, ele tentou lançar Roberto Carlos. Ele também era relacionado com gravadoras, com a CBS, e era chamado de papai por Roberto Carlos, de tanta influência que teve na carreira. Carlos Imperial apresentou um programa de televisão nos anos 60 chamado Clube do Rock. Nos anos 70, virou jurado de televisão, bastante grosseiro, no programa do Chacrinha. Ele fazia mais ou menos a linha que depois acabou sendo feito pelo Jesse Valadão, aquele grosseirão, falava o que pensava, etc. No final da década, passou a apresentar pela TV Tupi, que é precursora do SBT, um programa aos sábados à noite, programa Carlos Imperial. E, como eu disse, foi colunista de jornal da revista Amiga, que era publicado pela extinta Block Editores, e, como foi vereador no Rio de Janeiro, foi eleito em 82 pelo PDT, e depois foi candidato a prefeito em 85, mas perdeu a eleição. É autor de um dos clássicos da música brasileira, a música A Praça, que foi sucesso na voz de Rony Fon. E também de Mamãe Passou Açúcar em Mim, uma grande composição que virou um grande sucesso de Wilson Simonal. Além de tudo, Carlos Imperial fez cinema brasileiro. Dezenas de filmes contam com a participação hilária de Carlos Imperial, que também foi diretor e produtor de filmes. Ele morreu de miastenia grave, fez uma operação para retirada e não resistiu. Morreu no dia 4 de novembro de 92, no Rio de Janeiro, bem jovem, aos 56 anos de idade. A música de hoje é de Carlos Imperial, na voz de Roberto Carlos, Brotinho Sem Juízo. Brotinho, toma juízo, ouve o meu conselho. Abotou esse decote, vê se cobre esse joelho. Para de me chamar de meu amor, senão eu perco a razão, esqueço até quem eu sou. Brotinho, não me aperte quando comigo dançar. Tira a mão do meu pescoço, não tente seu rosto colar. Para de beliscar a minha orelha, porque se o sangue subir, eu faço o que me dá na telha, e você vai se dar mal. Vai haver um carnaval. Brotinho, não custa nada um pouquinho esperar. Um dia com véu e grinalda, certinha você vai casar. Então você vai me agradecer, porque eu fui tão bobinho com você. Thank you. minutinho não custa nada. Um pouquinho esperar, um dia com véu e grinalda, certinha você vai casar, então você vai me agradecer, porque eu fui tão bobinho com você. Porque eu fui tão bobinho com você. Porque eu fui tão bobinho com você. Você ouviu Brotinho Sem Juízo, composição de Carlos Imperial na voz de Roberto Carlos. No dia 4 de novembro de 92, morreu o produtor, ator, diretor, jurado de programa de televisão. Uma figura, Carlos Imperial. A música do dia volta amanhã.